Declaro aberta a sessão ordinária do dia 2 de fevereiro de 2010. Convidamos a senhora Maristela para fazer a leitura do texto bíblico. Cantai ao Senhor um cântico de gratidão. Cantai ao nosso Deus com a harpa. A Ele que cobre os céus de nuvens, que faz cair a chuva à terra. A Ele que faz crescer a relva nas montanhas e germinar plantas úteis para os homens. Salmo 146, versículos 7 a 8. Palavras do Senhor. Neste momento, teremos a execução do hino de Pitanga. Esta terra de lutas severas foi regada com sangue inocente. O teu povo escreveu nestas serras a história da tua brava gente. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viu a lutar. O teu solo de altivos piais recompensa quem planta este chão. E o ouro dos teus milharais é um exemplo pra toda a nação. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Pelos campos teus filhos espalha, vai levando o progresso avante. Deus ajuda quem firme trabalha, o futuro tua fibra garante. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão do dia 15 de 12 de 2009. Ata número 49. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012. 49ª sessão plenária. Ao 15º dia do mês de dezembro de 2009, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente, Antônia Dirdilara, Fabrício Duarte Louca, Edson Stipe, Adelir Castilho Maldaner, Ângelo Américo Branco Chimim, Dirceu Agostinho Bassani, secretário, Edilson Vaz, vice-presidente, e Aguinaldo Vujenski de Jesus. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente da mesa. O vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus solicitou a dispensa da leitura da ata que colocava em votação. Foi aprovada por unanimidade de votos. Ofício número 439, Em resposta ao pedido de informação número 17/2009 do interesse do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, projeto de lei ordinária número 69/2009, indicações número 38, número 337 do vereador Edson Stipe Batatim, requerimentos número 336, 337 do vereador Edilson Vaz. Requerimento número 338, 339, 340, 341, 342 do vereador Antônio Adir Delari. Requerimentos número 343 do vereador João Adivaor Amoni. O senhor presidente colocou em votação o regime de urgência do projeto de lei número 69, a qual foi aprovado por unanimidade de votos. Após, paralisou-se a sessão por 5 minutos para as comissões examinarem o parecer e encaminhou para a ordem do dia. Deferiu a indicação e os requerimentos e anunciou o expediente plenário. Livre a palavra. Usou o vereador Antônio Adir Delar. Parabenizou a secretária Lalá pelo excelente trabalho realizado na Praça Largo dos Pioneiros. Teceu o comentário do lançamento do primeiro CD do grupo Encanto Gaúcho. Comentou as matérias do jornal da Coamo e parabenizou os seus 30 anos em Pitanga. A respeito da reforma do Código Tributário, pediu aos contribuintes que, ao receberem a cobrança desses tributos, analisem e pediu a Deus que ilumine os nossos dirigentes no Executivo e Legislativo para que possam entregar bem os impostos, pois, desta forma, todos teremos uma vida melhor. Edilson Vaz parabenizou a entrega da moção de aplauso concedida à equipe de futsal de Pitanga e o Tenente Cubas pela conquista do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Ninguém mais fazendo uso da palavra, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária, número 66/2009. Altera a lei municipal número 1542/2009, de 29 de outubro de 2009, das outras providências. Aprovada por unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinária número 67. Cria o Fundo Municipal de Habitação do Interesse Social. Seu Conselho Gestor e o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinária número 68/2009 autoriza a alteração do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do projeto de lei do orçamento para o exercício de 2010, através da inclusão do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, Fundo Municipal de Pavimentação, Fundo Municipal de Trabalho, Empresa e Geração de Renda e Inclusão do Projeto Atividade Específico, que tratam dos programas respectivos às políticas da infância e juventude nos órgãos Educação e Saúde, e contém outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em única votação e discussão, projeto de lei ordinária número 69 abre crédito adicional suplementar para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Aprovado por unanimidade de voto. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 52, estima a receita e fixa a despesa do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 1/2009, da nova redação ao Código Tributário Municipal e das outras providências, aprovada por maioria de votos, sendo contrários os vereadores Adelir Castilho Maldaner, Antônio Adir Delar e Ângelo Américo Branco Chimim. Nada mais constatado, passou-se para o expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Aguinaldo Vujenski de Jesus, Edson Stipe, Antônio Adir de Lara, Edilson Vaz, Ângelo Américo Branco Chermin, Adelir Castilho Maldaner, João Edival Aramone, Fabrício Duarte Louca, que discutiram assuntos debatidos na sessão. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão às 20 horas e 9 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, convocando outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade. Em 15 de dezembro de 2009, João Edival Aramone, presidente, Dirceu Augustinho Bassani, secretário. Em discussão, ata. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 1/2010, do vereador Antônio Adir de Lara. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento da estrada principal que liga Limeira e Quarteirão Aparecida, passando pela propriedade do senhor Amadeu Tisotti, Adilson Cogorni, José Adolfo Tisotti e demais famílias do local. Número 2, do vereador Antônio Adir de Lara. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando construção de um bueiro na estrada principal do Quarteirão Aparecida, em frente à igreja, e patrulhamento da estrada secundária que liga a propriedade dos mineiros e demais famílias, com reparos no bueiro, justificativa, transporte escolar, escoamento da safra de milho e transporte diário de leite. Requerimento número 3, do vereador Antônio Adir de Lara. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada secundária que liga as propriedades do senhor Adolfo Gonçalves, Aristides Salvador, Pedro Mazur, Silvio José Danelli, Orides Machado, Manuel Machado e demais famílias da localidade de Limeira. Requerimento número 4, do vereador Antônio Adir de Lara. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando terraplanagem com trator de esteira no terreno da Igreja Santo Antônio de Limeira, cuja finalidade é a construção de um pavilhão para a comunidade. Requerimento número 5, do vereador Antônio Adir de Lara. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a possibilidade da Secretaria Municipal do Interior encaminhar o cronograma de trabalho que será desenvolvido pela pasta neste semestre. Requerimento número 6, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reforma nas ruas do bairro Santa Lourdes. Tenha em vista pedido da moradora Lícia da Silva Santos. Requerimento número 7/2010, do vereador Adelir Castilho Maldani. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando feitio de uma ponte sobre o rio Safra Velha, Jacutinga, na altura da propriedade do senhor Vitalino Lopes, no distrito de Vila Nova. Requerimento número 8, do vereador Adelir Castilho Maldani. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a reforma na ponte sobre o rio Barra Verde, no distrito de Vila Nova, cuja extensão é de aproximadamente 11 metros, e que a nova construção seja em alvenaria, com duas cabeceiras e um pilar de concreto. Requerimento número 9, do vereador Adelir Castilho Maldani. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reforma na ponte sobre o rio Cangaia, na altura da antiga escola 19 de dezembro, no distrito de Vila Nova, cuja extensão é de aproximadamente 5 metros. Requerimento número 10, do vereador Adelir Castilho Maldani. O envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja refeito o bueiro na comunidade do Rio Saudade, na altura da propriedade da viúva do senhor Oliveira. Requerimento número 12, do vereador Adelir Castilho Maldani. O envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja refeito o bueiro adiante da propriedade dos Cremim, Evaldo Maier, na localidade de Lagoa Verde. Requerimento número 12, do vereador Adelir Castilho Maldani. O envio do ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja passado o rolo compactador no campo da Vila Nova, bem como verifique se há possibilidade de haver a iluminação do referido campo. Requerimento número 13, do vereador João Adival Aramone. O envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando com urgência cascalhamento na Vila Santa Isabel, Vila Maristela e bairro Maria do Carmo. Requerimento número 14, do vereador João Edival Aramone. O envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a readequação na Rua 15 de Novembro, na altura do Pedro Sapateiro, devido a poça d'água que se forma no local em virtude do desnível no local. Requerimento número 15 do vereador João Edival Aramone. O envio de ofício executivo municipal para que verifique a possibilidade de estar cedendo um psicólogo à Associação de Recuperação do Alcoólatra, a fim de haver uma maior estrutura profissional no trabalho desta entidade, que através da troca de experiência, forças e esperança, busca ajudar quem deseja sair do alcoolismo. Moções. Número 1/2010, do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus. Moção de aplauso ao senhor Miguel Bertão pela parceria entre ele e a comunidade de Bom Retiro, quando o mesmo cedeu todo o cascalho para a feitura total das estradas da localidade. Correspondência recebidos do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária, no valor de R$ 1.063,44. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico, no valor de R$ 203,59. Comunicando e informando as propostas apresentadas na 4ª Conferência Nacional das Cidades, realizadas no dia 8 de dezembro de 2009. Do Ministério Público, encaminhando o modelo sugestivo do projeto de lei municipal que dispõe sobre o programa de guarda subsidiada para crianças e adolescentes em situação de risco social. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos destinados à manutenção dos serviços de ação continuada no valor de R$ 44.822,82. Do Ministério da Saúde, comunicando, informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento do Piso Estratégico, no valor de R$ 396,97. Do Ministério da Saúde, comunicando, informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Saúde da Família, no valor de R$ 51.200. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Saúde Bucal, no valor de R$ 17.200. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde, no valor de R$ 54.684. Do Ministério da Educação,

Defiro os requerimentos apresentados. Passamos para os pendentes do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadora Olga, demais vereadores, Meco, Carijó, Fabrício, Guinaldo, Dirceu, Dilson. Nossa primeira sessão do ano. Teremos muito trabalho nesse ano de 2010. Muitos requerimentos. Eu espero que nós façamos a nossa parte e o Executivo Municipal faça a sua parte. É isso que a população espera e vem nos cobrando. Mas, iniciando, quero ressaltar e também dar os parabéns, já tivemos até uma homenagem aqui na nossa casa, a servidora Carlota, que foi, recebeu sua aposentadoria, digna aí do seu trabalho, dos anos aqui servindo a população pitanguense através da Câmara Municipal. Então, parabéns à Carlota e que siga cumprindo com o seu destino e ajudando a população. Também as boas-vindas a Carol e a Maristela, que através do senhor presidente, da sua nomeação, hoje elas são responsáveis pela nossa casa. Então, meus parabéns. Parabéns também à Pitanga pelos 66 anos completados. A todos os familiares, os descendentes dos pioneiros aqui do nosso município. Nós que também, nossa família, por parte da Júlia Gadeçosa, que veio na época de Prudentópolis e participou da solenidade de instalação do município aqui em Pitanga. Parabéns também ao prefeito pela coragem de ter feito uma festa do tamanho que foi, bem organizada, a toda a equipe, aos funcionários, aos secretários, também quero saudar os secretários que se fazem presente, ao Batatinha e a todos a imprensa, e a todos os que participaram na organização das festividades, porque a gente que faz, trabalha na comunidade da Planalto, ajuda na organização de uma pequena festa, já sabe o quanto que é trabalhoso na organização, que não adianta você só organizar, você tem que participar, você tem que arregaçar as mangas da camisa e participar, principalmente porque foi organizado praticamente com chuva. Então, parabéns ao Executivo Municipal por ter organizado essa belíssima festa do aniversário de Pitanga. Quero também dar os parabéns à comunidade Borboleta Baixo, através do Cailó, do Wilson Queiba e demais pessoas que em dois finais de semana, por iniciativa daquela comunidade, eles fizeram uma operação tapa-buraco na estrada da Borboleta Baixo. Lembrando que ela foi cascalhada e ao final do ex-prefeito, outubro e novembro, do então prefeito Tico. E agora ela já estava em condições. A atual administração fez alguma operação ano passado, mas ela estava necessitando. E aquela comunidade, através dos seus equipamentos precários, mas eles conseguiram arrumar parte da estrada principal da Borboleta Baixo. Então, parabéns àquela comunidade pela iniciativa. E a gente pede, já fizemos vários requerimentos durante o ano de 2009, iniciamos agora em 2010 com outros requerimentos. E se fosse para fazer requerimento, eu acredito que talvez nós ficássemos, todos nós, a nossa secretária Olga teria que ler muitos, mas eu, porque a necessidade hoje do nosso município, das estradas, são grandes. Ainda eu comentava aqui no Sindicato Rural com os produtores, a safra de milho, a partir do dia 15 e 20 de fevereiro, já vai ter início, vai ter que transportar até as cooperativas, até as demais empresas que trabalham com esse setor, e essa preocupação. E também, semana próxima, nós teremos aí o retorno das aulas do município, do estado. Então, tudo gira em torno do transporte. E para que tenhamos um bom transporte, com segurança para os alunos, que é isso que as nossas famílias querem, é isso que a nossa população quer, e é exigido que tenham ônibus com qualidade, Kombi com qualidade, mas para isso também nós teremos que ter uma estrada também um pouco melhor. Eu até brincava esses dias que não sei o quanto que os transportadores gastam para fazer a manutenção dos seus veículos, mas não é pouco. Eu sei, conversei também com o senhor prefeito municipal, sei da preocupação que ele tem, do empenho que ele está fazendo, já fez e fará para sanar esses problemas. Mas o que a gente espera é que através da Secretaria do Interior, é que essa nossa população rural seja atendida o mais rápido possível. Nós sabemos o quanto que os alunos, o ano passado, dentro de 2010, sofreram e tiveram faltas. Então, mais uma vez, eu peço, em nome dos agricultores, dos alunos, que o senhor prefeito, através da Secretaria do Interior, olhe com carinho as nossas estradas e que a nossa população aqui da cidade tenha um pouco de compreensão para que possamos atender primeiro o interior. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, senhora Olga, hoje, retornando, né? Após sua licença de 4 meses de pós-parto, que tenha sucesso, seu filho, que seja feliz, e um bom retorno a esta casa. Demais nobres colegas vereadores, espero que todos tenham um bom retorno, um bom trabalho como legisladores, aos funcionários desta casa. Quero agradecer por tudo o que fizeram em todo o tempo que a gente está aqui nessa casa. Espero que esse ano seja cheio de realizações e bons trabalhos a todos os legisladores desta casa e aos funcionários. Aos funcionários municipais que estão aqui presentes, secretários, chefe de gabinete, a imprensa que aqui se faz presente e mais pessoas. É bom vê-los aqui hoje, nessa noite, que é o primeiro ano, primeira reunião deste ano, de 2010. Espero vê-los aqui várias vezes, até a última sessão, que é do dia 15 de dezembro, que termina o biênio dessa legislatura. Eu fiz requerimentos aqui só no sentido de sugerindo para fazer pontes e bueiros. Rio Saudades tem bueiros para refazer. Faz muito tempo que as marinhas estão lá, mas é só refazer. Uma pá, cadeira indo lá, vai refazer com o bueiro. Daqui uns dias a safra começa, o vereador Adir falou muito bem. É nessa data, mas já começa a colheita de milho. Eu alertei já no ano passado, que nessa época já começa a safra. E o povo precisa de estrada, ponte e bueiros, que foram bem danificados com as chuvas. Tem pontes aqui que eu estou sugerindo aqui para fazer as cabeceiras de concreto, um pilar no meio, porque é um vão, é demais, em torno de 11 metros. Com as duas cabeceiras de concreto, com mais um pilar no meio, é mais fácil de conseguir as vigas e fica mais reforçado. É uma das soluções que tem que ter. Tem pontes aqui que já é sugerido já no mandato anterior. Estou lá em formas de bueiro. Há dificuldade de passar uma colheitadeira. Então, na medida do possível também, estou solicitando que seja refeito. Eu quero sugerir aqui, eu sei da a necessidade que tem cidade, interior, mas eu queria deixar uma sugestão. Por estar prestes a ser iniciada uma safra agrícola, e a lavoura tem que ser colhida e transportada os grãos para a cooperativa e para as empresas aqui, que os silos da nossa cidade. Eu quero deixar uma sugestão que fosse a Secretaria da Cidade se concentrasse num esforço junto com a Secretaria do Interior, por isso em força. O povo da cidade vai entender, às vezes vai ter que deixá-los um pouco de lado, mas fazer uma concentração em cima para nós recuperar as estradas, pontes e bueiros do interior. Que tem lugares que não têm condições de tráfego. Permita uma parte, vereador. Com prazer. Acho que essa sugestão tua já é uma sugestão do próprio prefeito e da equipe dele. Realmente estão conversando para que realmente seja possível, além de outras medidas, tendo em vista o início das aulas e a SAF, que em breve se aproximará, para que realmente possa, eu não digo resolver todos os problemas de estrada, mas amenizar relevantemente a quantidade de estradas a serem feitas. Isso possivelmente será feito, mas tem, logo nós teremos algumas novidades boas com relação às estradas e cascalho, e urgente, inclusive. Vereador Aguinaldo, líder do governo, eu vejo que a SAP está chegou, já considero que chegou. Então tem que ser medida urgente agora. É agora, tem que somar com o que tem. Aquilo do que vai vir ainda, eu sei que de repente tem esforço para buscar, mas somar os esforços daquilo que nós temos disponível hoje no nosso município, que a prefeitura tem na mão, que ela tem poder de decisão. Então o prefeito tem esse poder de decisão. A minha sugestão é que seja feita isso. Tenho certeza que a população da cidade vai entender isso aqui, é só explicar que tem que concentrar agora para nós salvar a situação da SAP no nosso interior. Eu quero parabenizar pelo aniversário, 66 anos de emancipação política, iniciativa do nosso município de Ipitanga. Sei que foi um sucesso. O povo de Ipitanga está de parabéns. Quero parabenizar a administração pelo tudo que ela, pelo esforço que fez. E dizer que eu estive no Mato Grosso. Eu viajei para o Mato Grosso. Quase nem poderia ter ido, mas fui. Que um amigo meu que está com um problema gravíssimo de doença. Eu fui conversar com o Juscimar Ferreira, cidadão que morou aqui. Tem a familiar dele aqui em Ipitanga. Eu fui lá, eu fiquei 14 dias. Demorei para retornar. Estive no município lá de Mutum, Camapuã, Lucas de Rio Verde, Sinop, Itapiranga do Norte, Sorriso. Lá a safra está em plena... Estão colhendo a safra, já fazia disso, tinham começado. Preocupados os agricultores lá no Mato Grosso. Muito preocupados. Que a gente olhava aquela soja, toda preta, passando da hora da colheita, começando a dar sinais de grãos ardidos. O que eu via aqueles agricultores, os que fumavam, acendiam um cigarro na bituca do outro, de estado de nervo. Porque lá é chuvoso nessas épocas. A situação deles era preocupante. E o preço, acima disso, tudo o preço desandando. Lá estava em torno de R$ 29,00 quando estive lá, o dia que estava para sair, R$ 29,00 a saca. Eles tinham até uma previsão de até baixar mais o preço. Mas daí, foi aquela semana daquele jeito, daí começou a dar umas calmadas, dar aquela pancada de chuva, parava e lá dá o solo em cima, entre duas, três horas eles já estão colhendo. E conseguiram amenizar a saca. Aquela soja preta quase que já tinha sumido, porque andei em todos esses municípios, até a mesma coisa, a época de plantio, a mesma coisa. Estão contornando a situação. Mato Grosso está surpreendendo os produtores com uma excelente safra. Então, a previsão é que tem no Brasil de sul, Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Sul, Mato Grosso. Uma safra excelente. Vai ser a maior safra de soja da história do Brasil, podem crer nisso. Uma que reduziram, o Paraná, por exemplo, reduziu muito a área de milho e aumentou a de soja. Nos outros estados também não foi diferente. O Mato Grosso diminuiu as áreas de algodão, que lá também entrou a área mecanizada e lá eles plantam uma coisa enorme. Aí diminuíram a área de algodão e plantando mais soja também. Agora eles dessecam a soja lá, ela tem ainda muita folha, assim, a base tá, parou de começou a regredir para madurar, eles dessecam, né, com aqueles gafanhotos, com pulverizadores de avião, e eles agilizam o processo da colheita, porque eles plantam o milho e safrinha. A previsão no Mato Grosso é colher em torno de 8 milhões de toneladas de milho e safrinha. Então nós já sabemos que a previsão não é boa para os agricultores com o preço do milho. A soja está num preço que não é nada animador. A sorte é lá que eles estavam colhendo bem, que com o preço meio ruim, se eles começassem a perder também, o prejuízo é enorme. Então a gente vê a preocupação deles. E o que eu lamentei muito de ver, a questão de estradas, vejam bem, pois liga, atravessa o Mato Grosso Sul, Mato Grosso, e vai ligar lá para o Pará. Muito buraqueado, o asfalto. E aquela rodovia. É ali que escoou as safras do Mato Grosso, as safras que descem para o porto de Paranaguá. Bastante buracos nas rodovias, caminhões que se acidentaram lá por causa de buracos. Aí a gente vê o quanto aqueles motoristas, aqueles caminhões também sofrem. não é fácil. A gente, uma viagem de ônibus, que são 2 mil quilômetros, você, me dizendo, não dorme, porque aqueles buracos, dá aquele soco, elas balançam. O cara não é acostumado a viajar assim, a gente estranha muito. É complicado. Mas eu fico com muita dó e preocupado com esses caminhoneiros que fazem esse transporte de safra. Vocês imaginam que esse sufoco de safra agora, que o tráfego só vai aumentando. Que lá tem armazéns ainda que tem ainda milho estocado do ano passado. Não foi todo esquadro, todo o milho lá do Mato Grosso. Então tem complicações sérias de logística. É a questão de os governos no Brasil pensam um pouco, às vezes, nessa questão. É de estoque. É aumentar a capacidade de armazenamento de grãos. Vocês veem quanto que o governo, com esse PAC, tinha de aumentar nessa questão. E a gente vê, às vezes, nesse programa da seleção do crescimento, certas coisas que, às vezes, você fica não entendendo. Que eu acho que era a prioridade maior, era a questão dessa logística de transporte para escoar safras daquela, toda aquela região. Lá, se olhar para o futuro do próprio Mato Grosso, melhorar a questão de remuneração de preços, que o adubo e tudo que sobe, vai aqui, vem pelo Porto Paranaguá e sobe, chega num custo muito alto. Lá, o escoamento tinha de ser pelo Porto de Belém. Então lá é bem mais perto. Inclusive eles teriam em torno hoje de uns 8, 10 reais a saca a mais do que eles teriam hoje. Então seria uma grande solução para eles lá. Então a gente vê essas preocupações e às vezes vê governos investindo em certos investimentos e deixa de ver um investimento que tinha mais necessidade. Às vezes a gente não consegue nem entender isso aí. Como é que pode? Às vezes tu vê falar de umas obras faraônicas e não vê que uma coisa que é tão simples de ver, que safra é todo ano, é a mesma complicação. Aquele povo sofre muito com essa questão. Aumenta muito o custo de produção deles lá em cima. Eu quero dizer aqui, responder ao... Eu gosto sempre de dizer o nome, que o doutor da rádio Pitanga, Juscelino Veloso, seu crítico e vereadores que não se fizeram presente na festa, eu não fui na festa. Eu não fui. Quando eu cheguei de viagem, eu descansei. Sábado eu fui desencravar uma unha, inclusive na parente do vereador Aguinaldo, que é uma boa profissional, a podóloga, e dizer que não é na festa que o vereador está presente com o povo e tá. É bonito a presença, claro que é, está junto com a cerveja, lógico, não tira, senhor. Mas presença do legislador mesmo, Juscelino Veloso, é defender o interesse do povo aqui nessa casa, quando tem que se fazer presente e defender verdadeiramente o interesse da população. E nesse ponto eu me orgulho, eu me fiz presente. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Passa a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, secretário Augusto Stoska, novamente de volta na casa, né? Dirceu Bassani, Aguinaldo, Fabrício, o Adir, o Mec, o Carijó, mais um ano de trabalho junto com vocês. Quero dizer que foi um ano passado muito bom estar junto trabalhando com vocês e, se Deus quiser, esse ano vai ser novamente. Agradecer também a presença da Marlene, da Marli, da Lucy, do Ademir, do Geninho, assessor do prefeito, o Dinor, o Odair, nosso ex-vereador Batatinho, que está aí hoje também, seu Camilo, e o nosso artilheiro aí, filho do Adir. E também agradecer o Jornal Parada Centro, o Edson César, que está aqui presente hoje. Venho aqui hoje, senhor presidente, agradecer a grande festa que o prefeito municipal fez juntamente com todos os funcionários que lá participaram, os 66 anos de Pitanga. Parabéns pela grande festa, que foi um sucesso. E também, já fazendo um agradecimento, quero agradecer também ao prefeito pela inauguração e os vereadores do Posto de Saúde da Pitanguinha, aqueles vereadores que acreditaram naquela obra e foi inaugurada dia 28 agora de dezembro. E falando em saúde, também quero dar um alerta ao nosso secretário de saúde. Hoje, estive lá no posto de saúde, fiz um requerimento ano passado de ficar 20 minutos no Banco do Brasil. E eu, como vereador, eu falar a verdade, desanimei. Ficar 2 horas, mais ou menos, para ser atendido por um secretário de saúde que não sei o que anda fazendo, tanto lá dentro daquele escritório dele, a demora que estava para atender nossos eleitores. E não só eu como vereador, que eu acho que não tem que ter discriminação, atender um vereador melhor na frente do eleitor que precisa, eu acho que mais que nós. Estava lá hoje o Ronildo, estava lá, então, acho que a pedido teu, a quantia que demorou para atender o Ronildo, a hora que entrou o Ronildo lá, ficamos mais uma meia hora, eu desanimei, deixei um bilhete para a Kelly, e até agora eu não tive a resposta daquele bilhete. Não era para mim, é para um senhor de idade que está precisando de um remédio que custa mais de R$140 para tentar entrar naquele plano do governo, que é o Antônio, que é o motorista lá do Valdir Resch. Você precisa ver o que o cara saiu falando lá, mas eu ainda apaziguei. Eu acho que nosso secretário, se não pode fazer um bom atendimento, peça ajuda. Vai lá, tem diretor, não tem um diretor para ajudar ele lá. E falar do secretário também, eu vi vários funcionários dizendo que está com perseguição também. É um companheiro. É companheiro, mas eu já falei que companheiro, se fizer coisa errada, eu vou cobrar aqui nos microfones. Então, o nosso secretário de saúde, que largue mão, faça o trabalho dele, largue mão de perseguir os funcionários. Posso lá na frente, todo mundo está ficar bravo comigo, mas é o que eu falei. Eu até 2012 vou, as coisas boas vou falar, as coisas que não prestar também vou falar. Tenho um mandato, eu peço, alerto o nosso secretário de saúde, que atenda muito mais rápido a população e largue de perseguição dos funcionários que vieram reclamar. Se fosse um só, até eu te falar, mas foi vários funcionários. Hoje, como a primeira reunião, nós voltando, não queria até estar cobrando justamente o secretário de saúde, mas quero dizer para vocês que ficamos esses dias parados, graças a Deus, estivemos trabalhando, não, eu não parei. A prefeitura, juntamente com a ida da Secretaria Cidade Interior, também trabalhou. E agora o povo cobrando, até na rádio, aonde eu levei, pedi para o secretário da cidade, a secretária da cidade, a Jane, e o Pedro Cauchu, que levemos a patroa para fazer lá no bairro Santa Lourdes. E os moradores lá pediram para parar. Que lá no bairro Santa Lourdes não adianta, nós temos que fazer um bom cascalho, porque a patroa não adianta. Hoje estava uma pessoa na rádio, que nem sei o nome, não, dizendo que eu fui bater nas costas dela lá para pedir voto, e nós não fomos patrolar lá, porque eu, depois do Latchuque ali, não era meus eleitor. Você acha que tem cabimento que eu vou escolher eleitor para fazer um trabalho de uma patrola? Estavam lá, o Latchuque falou, Edilson, para, vamos parar por aqui, que não estava atolando a patrola ali, não ia mais. E agora a pessoa foi tão infeliz que falou que eu não levei a patroa para lá porque não era os eleitores. Mas eu quero dizer para essa pessoa que com certeza, até o meio do ano, vou estar cobrando junto à secretária da cidade para nós fazermos um cascalho lá. Não adianta patroa lá. Patroa no interior está difícil. Imagina ali no bairro Santa Lourdes, que todo mundo conhece, que é um bairro que é muita água. Então tem que fazer um bom cascalho, que não adianta estar levando a patroa lá e não vai resolver em nada. Muito obrigado, é o que te faço, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Vamos seguir a senhora. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, funcionários públicos, meus sobrinhos, Sofia, Robson, que veio passar as férias aqui em Pitanga, obrigada por escolher Pitanga. Né? E a grande Rafaela, que acho que acabou de acordar, minha filha. Né? Agora estou acompanhada. Quero aqui parabenizar Pitanga pelos seus 66 anos e também parabenizar aos organizadores da grande festa, né, desse grande evento que foi um sucesso. Como é de conhecimento de todos, eu tive afastada desta casa por 4 meses, né, mas não tive afastada do povo, não tive afastada da administração. Estive sempre perto, sempre presente, sempre junto e tentando fazer alguma coisa também, né? E espero que este ano seja melhor para todos nós, né? Para os vereadores, que chova menos, para que o prefeito, para que a administração possa fazer mais coisas ainda. E espero também que eu possa trabalhar mais, que eu tenha mais força, mais coragem para trabalhar por este povo. Porque é isso que o povo espera de nós, vereadores. Obrigada. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Presidente, vereadores, vereadora Olga, que retorna à casa. É claro que agora, como ela mesmo disse, com essa menina bonita que faz parte da tua vida, é claro que estamos iniciando um ano, passou um ano na administração. Se nós olharmos para trás, fizemos vários requerimentos, diversos requerimentos. Eu agora até retornando com o mesmo requerimento. O envio ofício ao Executivo Municipal solicitando reforma ou até patrulhamento, cascalhamento nas ruas do bairro Santa Lourdes. É uma rua. Naquele tempo, quando eu fiz esse requerimento, já não entrava ambulância. Essa é a maior necessidade. Já não entrava veículos para levar mercadoria. E continua não entrando. Não conseguem. Esta é a necessidade, por qual até essa pessoa foi ontem, se eu não me engano, até o rádio reivindicar que precisa dessa. O qual nós, eu, por exemplo, não tive nenhum retorno. Ou quando vim até o retorno dos requerimentos, na medida do possível, atenderemos o seu pedido. É claro que não podemos exigir muito, às vezes até somos um pouquinho impertinentes, incomodamos até, de certa forma, a administração, mas é um novo ano. É um ano que nós teremos várias inaugurações. Até quero convidar a população, as pessoas, que participem. Teremos aqui o governador, o deputado que até trabalhou nessas conquistas, o Colégio Bittencourt, a Clínica da Mulher. Poderíamos ter muito mais obras? É claro que poderíamos. Se não fosse, às vezes, algumas picuinhas, algumas diferenças que algumas pessoas transformam em um bicho. Mas tivemos uma festa, dia 28 de janeiro. Até quero parabenizar também como vereador Carijó até comentou, uma festa que foi até mais bonita que a passada, uma grande festa, Temos que agradecer ao deputado federal André Vargas, que nos proporcionou essa festa, conseguindo recursos que fizeram com que o nosso município, que eu acho que merece bastante, merecia até muito mais. Essas festividades são 4, 5 dias que realmente fizeram com que as pessoas esquecessem um pouco da dificuldade. Da dificuldade que nós tivemos esse ano passado, como enchente, como a gripe, como dificuldades até na parte financeira da administração. Agora, eu também queria falar um pouco sobre a reunião que aconteceu lá na Mocentro, ou melhor, lá no Guarani, no qual vários prefeitos, deputados, estiveram conversando, falando sobre as dificuldades do nosso município e dos municípios da região central que fazem parte da Mocentro. Ótima reunião, eu acredito que todos falaram o que sentiam. Todos falaram da necessidade que o nosso município, que a nossa região central tem em conseguir com o governo federal, estadual, porque realmente a nossa região, ela é carente. Eu, como algum prefeito até falou, que a nossa região é o corredor da fome. Não. Eu acho que nós temos condições, nós temos, por ser privilegiado também pela localização, nós temos condição até de ter uma vantagem, uma grande vantagem em cima de outros municípios ou de outras regiões. A reunião era da Mocentro. A reunião não era direcionada. Eu não sei se mais pessoas estavam, mas acredito que os que estavam sentiram uma certa indignação pela maneira que o nosso prefeito se comportou. Não era aniversário do prefeito. É aniversário de Pitanga. Nós estamos comemorando o aniversário de Pitanga. Eu acho que desabafo, palavras que vieram a ser, foi uma agressão. Foi uma agressão e não mudou a imagem, não melhorou a imagem do nosso município. A imagem do nosso município como a casa da Mocentro, como a festa de Pitanga, aniversário de Pitanga, eu acredito que a imagem ficou um pouco a desejar. Eu estava lá, eu escutei, eu vi, eu senti até de uma certa... de uma certa parte do pronunciamento, uma revolta. Uma revolta com quem? E o pior é que quando a gente está em um lugar escutando, é duro. É duro a gente ter que escutar as coisas e não poder dizer. É duro a gente ter que escutar as coisas e ficar quieto. É duro a gente escutar coisas que às vezes não é verdade. Porque naquele momento era uma reunião da Mocentro. Problemas da região central, não do nosso município, ou não um problema pessoal. Mas, continua a festa, dia 29 foi a eleição da Avercentro, quero parabenizar também o nosso prefeito vizinho, Cláudio Leal, o qual hoje assume a presidência da Mocentro. Acredito que vai dar um segmento, o qual o Valentim já vinha olhando, tentando fazer com que a região central do Paraná apareça mas apareça de uma maneira assim, mais festiva, mais alegre, mais parceira, mais transparente. Eu também queria falar que agora, dia 5, teremos a abertura ou a licitação do transporte escolar. Escutamos hoje, em algumas das rádios, uma denúncia de um cidadão na promotoria sobre estrada. A denúncia é que nós entendemos das chuvas, nós entendemos a dificuldade que está o município. Até algumas pessoas diziam, por que festa se as estradas estão assim? Entendemos e quero explicar também que o dinheiro que vem para a festa, ele é direcionado para a festa. O dinheiro, o recurso que vem para a estrada é direcionado para as estradas. Tenho certeza que o prefeito vai atrás, deputados trarão, inclusive o deputado federal André Vargas, estão trabalhando para que as nossas estradas tenham uma melhoria considerável. Mas o transporte escolar vai começar. E, infelizmente, as estradas não estão em situação, e é claro que vem de muito tempo, né, vereador Carijó? É muito tempo essa dificuldade, mas eu queria, principalmente para esse transporte escolar. Nós já tivemos no passado, no ano passado, alunos que faltaram, a dificuldade até do acompanhamento nas escolas. Inclusive, tivemos aqui, agora essa semana passada, pais que vieram lá do Vorá, até inclusive na quinta-feira, na parte da manhã, até quero convidar as pessoas, acredito que mais vereadores irão também, terá uma reunião com alguns vereadores e o prefeito, lá no Vorá de Cima, resolver o problema do transporte escolar. Até a situação ficou um pouco confusa, até virou uma polêmica, porque um ônibus faz o transporte, faz a linha, e seria trocado por duas Kombi. E traria uma certa economia para o município. Mas eu acho que foi somente boato mesmo, foi só polêmica, ficou mesmo o ônibus nesse transporte. Mas o prefeito vai lá, vai conversar, acredito que mais vereadores participarão, e vai ser esclarecido. Mas ainda continua o medo que esse transporte escolar venha a ter dificuldade, não pelos transportadores, porque seja quem for que ganhar essa licitação, acredito que a cooperativa vai participar, e acredito que a cooperativa, pela condição que tem, e que os transportadores são os nossos aqui de Pitanga, tenho quase certeza que ela vai ganhar. E até torço que ela ganhe mesmo. Agora, as estradas serão um problema. Esse ano, nós iniciamos com bastante requerimentos. Espero que o tratamento dos requerimentos, que as respostas dos requerimentos, seja da situação ou da oposição, sejam resolvidos e tenham uma resposta mais concreta. Principalmente para nós podermos levar para as pessoas que são da região. Levar uma situação, uma resposta com sinceridade, não enrolamento. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, secretário municipal Camilo, chefe de gabinete Geninho, seu Oswaldo, presidente do sindicato, considero o vereador, o Batatinha também, até pela expressiva votação que teve, já esteve aqui junto a nós como companheiros do vereador, Sebastião, funcionário público, o Montenegro, não é o presidente do Ibope, né, mas é o Montenegro, né? A sobrinha da Olga, sua filhinha, a Lucia, funcionária pública. Eu sempre confundo, não sei qual que é a Marli, a Marlene, mas as duas que estão aqui. O telefone que está coçando a cabeça ali. Enfim, todos que estão presentes, a imprensa que não está aqui, mas que acompanha pelos meios eletrônicos. A gente agradece a todos que estão aqui. O rapaz do jornal Paranacento, perdão, César. É, enfim, a todos que se mantêm presentes aqui ou através dos meios de comunicação. Agradecer inicialmente aqui a toda a equipe da Prefeitura Municipal, secretários municipais, funcionários públicos, enfim, todas as pessoas que colaboraram para que realmente essa festa de aniversário da cidade fosse uma festa bonita, bem organizada, planejada, e que não foi nem o tempo que acabou tirando o brilho dela, mas realmente uma festa que dignifica o nosso município, que vai além das divisas e que traz, sem dúvida, além de um lazer para a nossa população, um reconhecimento da nossa cidade, leva também a outros estados, porque a gente é sabedor que tínhamos aqui no nosso município pessoas de outros estados, e que aqui a gente teve a oportunidade, quando estava lá, de ouvir de pessoas de fora o parabéns pela festa bonita, pela organização realmente. Isso faz com que realmente a cidade seja reconhecida e seja valorizada. Não podemos esquecer do aniversário da cidade de Pitanga, não podemos medir esforço para que a festa realmente aconteça e tenha a dimensão que vem tomando. Eu acho que já se tornou uma festa típica, uma festa realmente que todo o povo da região central e de outros municípios, de outros estados, já esperam por ela, para vir até aqui, para ficar acompanhando todos os eventos que tem. Enfim, foi realmente algo que é merecedor de elogios, e esse elogio deve ser estendido a todos que participaram, desde um guardião até o prefeito municipal. Enfim, cada um teve seu valor na sua organização. Dizer o Edilson Vaz, que estava meio nervoso, né, Edilson? Realmente é assim mesmo, a gente, como vereador, a gente às vezes acaba atraindo a dor da outra pessoa e acaba naquele impulso realmente defendendo, e acho que é justo realmente a defesa. Acho que tudo aquilo que você colocou aqui deve chegar ao prefeito municipal, se já não chegou, e jamais ele vai admitir, se isto realmente estiver acontecendo, que permaneça isso. Eu conheço o Zampier, conheço o Camilo, está aqui, tenho certeza que vai levar isso ao prefeito, essa colocação do Edilson aqui, e nós teremos a solução. Sempre procurando no diálogo, na conversa, a melhor forma de resolver todos os problemas que possam acontecer. Dizer também que realmente esse início aí de aulas, essas estradas, são situações que realmente nos deixam preocupados. E é um problema, como o vereador Meco já colocou, é um problema que vem de longo prazo. E, infelizmente, só tem um jeito de resolver esse problema. É só com cascalho. Corta-se as estradas, vem a chuva realmente e acaba levando tudo aquilo que acabou sendo feito. Em razão desse fato é que o prefeito vem trabalhando. E eu não vou aqui adiantar nada, porque eu acho que quem tem que adiantar é o prefeito municipal. Mas nós teremos excepcionais notícias com relação a deputado federal, que, olha, eu não trouxe aqui hoje, mas na próxima sessão eu quero estar colocando aqui os números do André Vargas. É algo impressionante para um deputado federal. É algo que realmente é assustador positivamente. Os números do André Vargas e aquilo que estará acontecendo em Pitanga, em razão do trabalho desse deputado, você se pegar, e nós teremos números aqui, se você pegar tudo aquilo que o Vargas fez, e que já é coisa objetiva, coisa concreta, e somar, possivelmente ele supera os últimos 12 anos de todos os deputados federais que trabalharam aí. Está certo que ele tem uma ligação muito boa com o governo federal, mas realmente é um deputado quieto, um deputado que não aparece, não, a gente não vê ele na mídia, de pouca conversa, mas que trabalha muito. É impressionante, é algo assim que se nós tivéssemos um deputado federal dessa notoriedade, desse empenho, olha, eu não tenho dúvida que a cara de Pitanga era diferente. Eu trarei aqui na próxima sessão, já peço ao Camilo, até liguei hoje, né, Camilo? Para você, o Camilo me passou os números do Ortagão que nós estaremos falando, que não é um deputado forte lá, né, não representa, forte que eu digo na representatividade, portanto, em razão dos votos que pegou aqui, mas que os números também impressionam. E eu não vou trazer os números só, eu vou trazer a concretização desses números, que é no papel. Então, a gente fica extremamente feliz, eu acho que o que o deputado André Vargas vem fazendo por Pitanga e o que o Ortagão vem fazendo por Pitanga realmente é digno de elogios, e eu tenho certeza que o povo vai reconhecer isso a partir de agora, quando iniciam as licitações para a execução de todas as obras. E eu me dá uma vontade de falar na questão das estradas, Camilo, mas eu não vou falar aqui hoje, porque eu quero realmente que isso esteja... A gente já tem 99% isso aqui, né? Mas deixa fechar nós 100, e nós teremos algo aqui para colocar a população do interior, Carijó. Eu sei que você é um defensor do povo do interior, do agricultor, algo que eu tenho certeza que vai te encher de sorriso, encher de alegria pelo que acontecerá no interior do nosso município de Pitanga. São obras, e quem esteve no aniversário da cidade, no primeiro dia, viu, lá, quando foi colocado, as obras que serão licitadas aqui dentro do município de Pitanga, especialmente aqui na cidade, e viu que não é pouca coisa. O Meco, acho que esteve lá, né, Meco? Não sei se você chegou a ver, acho que foi colocado, estava em telão lá, né? Uma parte, fica, assim, até, o senhor falando, uma preocupação minha até, porque eu tive... Até quero parabenizar o senhor pelo trabalho que foi feito lá no Bom Retiro, o cascalhamento. Só que foi uma coisa que até me deixou um pouco até preocupado, porque eu tive na casa, na família Lechinski, e o cascalho já estava, de uma certa forma, numa grandeza, assim, já quase concluído, e parece que ficou aquela parte ali, ficou sem ser feito. Esse cascalho. Eu não tive depois que foi concluído, na inauguração, o qual foi uma festa também para a região, e eu acho que, mais uma vez, parabenizar o senhor pelo trabalho. E eu só queria saber se foi feito o cascalho ali para a família Lechinski, e se não foi, qual foi o motivo que deixou eles de lado. Eu acredito que tenha sido feito, só essa é a minha preocupação. Na verdade, vereador Meco, não foi feito porque acabou o cascalho. O Miguel Bertão, que deu o cascalho para o Bom Retiro inteiro. E quem for visitar vai ver o quanto tomou de espaço do terreno que é mecanizado para a retirada daquele cascalho, mas infelizmente naquele trecho acabou, virou um barro. Mas já está sendo providenciado outro cascalho para terminar. Inclusive eles estiveram lá no domingo, lá conversaram com o prefeito, inclusive são meus parentes, meu tio, inclusive, estiveram lá, e o prefeito garantiu que vai ser terminado aqui lá. Inclusive, o Júnior, até liguei para ele hoje, essa semana mesmo estarão voltando lá para terminar, mas não vai ficar sem atendimento. Na verdade, foram 59 quilômetros de cascalho que foram feitos em toda a região. Todo mundo sabe, conhece o Bom Retiro, sabe que o Bom Retiro não é grande lá, o Bom Retiro. Então, foi pego o Bom Retiro, porque talvez foi uma das comunidades, até pelo tamanho, que se você for ver dentro da proporcionalidade, é o que dos que mais foi atendido. Então foi pego o Bom Retiro, mas no total foram 59 quilômetros medidos que foram feitos de cascalho no próximo ano. Se Deus quiser, esse ano nós vamos chegar nos 200. Só para concluir então, há então uma previsão de término dessa parte? Nesse mês ainda. Nesse mês ainda. Obrigado. E esse trabalho de cascalho, na verdade, foram várias comunidades que foram atendidas, e há dentro do planejamento do executivo lá, inclusive o prefeito aberto, os secretários municipais lá, para conversar, no atendimento em várias comunidades esse ano. Inclusive há uma expectativa já em breve dos dois Vorá, do 15 lá, que parece que me parece, né, Camilo, que é a meta agora, em razão, a gente sabe que em todos os lugares tem uma certa dificuldade, mas o Vorá realmente, e os dois Vorás e o 15 vem passando por uma situação complicada, até porque todo mundo sabe que o tempo realmente acabou colaborando para que as estradas estivessem no estado que estão hoje. Mas é bom que você frise que a Secretaria do Interior está trabalhando, a Secretaria não parou, não tem máquina parada, não tem operador de máquina parada, e nós temos enfrentado um problema sério, e eu como vereador talvez seja um dos culpados, mas talvez naquela ânsia de fazer, de atender as pessoas, acaba fazendo essas solicitações. Essa questão dos silos é uma questão muito séria no município de Pitanga. muito séria mesmo, porque você tem hoje as estradas numa situação aí complicada, tem o início de aula, tem a questão do transporte do leite, e o pessoal pede realmente, Cecílio, e eu não tiro a razão deles pedir. Mas eu sei também que o prefeito está estudando aí para o próximo ano uma fórmula diferente, de repente junto ao governo, para não ter que deslocar para a carregadeira, reta escavadeira, até mesmo às vezes o esteira para fazer silo. É uma situação que nós já sofremos no mandato passado, né, Carijó? E na verdade não vai ser diferente. Terá que continuar sendo atendido? Terá. Mas terá que ter, de repente, um apoio do governo, ou seja federal, seja estadual, ou suprindo essas máquinas que vão fazer os silos no trabalho de feitura das estradas, ou servindo uma patrulha para fazer isso aí. Tem que estudar alguma fórmula aí, porque realmente acaba esses maquinários sendo deslocados. Até agora o prefeito até tem colocado que a partir da outra semana o trabalho tem que ser extremamente direcionado por todas as máquinas aqui no sentido de tentar amenizar os problemas das estradas. Uma parte. Até inclusive no mandato passado do prefeito Tico, existia até um projeto que as máquinas, ou até mesmo máquina da prefeitura, trabalhia nessa parte de silagem. E o qual hoje nós vemos aqui na cidade, no município de Ipitanga, existe uma máquina, o qual trabalhou esse final de semana, a semana passada, e fazendo silo para as pessoas. É particular, cobrando particular. É uma máquina de fora que veio. E pelo que deu para notar, as pessoas estão no desespero, como o senhor mesmo disse, safra está chegando e as estradas estão complicadas e tudo, e as pessoas estão pagando para que existe essa previsão até da prefeitura, não dependendo só do governo, para que tenha esse programa ou alguma coisa que direcione. Mas eu queria, a pergunta minha seria o seguinte, vereador. Seria mais ou menos por região ou dali a pouco para um ou para outro, assim, quase que... Atendimento no município, na medida da possibilidade, em todas as localidades. E dentro, eu digo assim, a questão dos silos, a questão do direcionamento do trabalho do governo, eles têm que ser para aqueles que mais precisam, para os mais carentes. Você não vai estar levando uma pá carregadeira para fazer um silo para um fazendeiro que tem 300, 400 alqueires de terra. Eu acho que isso não é justo. Ele tem tranquilidade, condições de contratar uma máquina particular, que tem máquina particular, então você tem que privilegiar as pessoas que mais necessidade têm e que têm maiores dificuldades financeiras para bancar o equipamento desse. E, infelizmente, a gente sabe que quem mais grita, quem mais pede, vai na rádio, faz o escarcel, são aquelas pessoas normalmente, não estou generalizando, que têm condições às vezes de pagar o silo. A gente tem procurado realmente atender, eu quando a pessoa chega, eu tento, eu vou pedir, mas para aquelas pessoas que realmente precisam, que a gente sabe, que enfrentam uma dificuldade enorme, como é o caso em várias regiões aí, e que às vezes preciso realmente da mão do poder público. Mas o governo tem que ser sempre direcionado realmente para as pessoas que mais necessitam. Desculpa, Adir, aí. Obrigado, Paulo. Essa questão de silo, vereador, o milho, ele tem a época certa, né, para fazer. É uma correria. Chega aquele ponto, né, se você não fazer naquele dia, passou do ponto, é perdido. Só queria colocar que hoje nós estivemos trabalhando lá na comunidade do Quarteirão Aparecida com pequenos e mini. Nós contratamos uma máquina lá em parceria com a comunidade. Foi feito 5, 6 silos hoje lá, atendendo os pequenos, porque se não fizesse hoje, porque eles precisam fazer amanhã, senão estava perdido. É uma parceria que nós vamos ter que estudar aí futuramente com o prefeito, com o executivo, para que possamos atender esses pequenos, por quê? Porque o leite é o que está mantendo hoje o pequeno proprietário na zona rural. E esse dinheirinho vem aqui para a cidade que mantém o comércio. Obrigado. Eu acho que você tem razão e talvez seja um dos motivos hoje, Adir, que eu apresentei a moção de aplauso e deixei livre para quem quisesse assinar, hein? Não sei quem tanto assinou aquela moção de aplauso, para mostrar realmente o quanto é importante o envolvimento da sociedade. Nós temos aqui, vamos pegar um exemplo aqui do Miguel Bertão, que a gente está aqui concedendo uma moção. Está aqui o projeto, não sei se vai ser aprovado ou não, mas eu espero que sim, e que o vereador Carijó tão bem conhece. A importância, eu acho que todos têm esse direito, as pessoas que colaboram, eu acho que nós temos que realmente agradecer essas pessoas e, na medida do possível, realmente tornar esse ato da pessoa extremamente valorizado, até para que sirva de exemplo para outras pessoas. Mas você veja o Miguel Bertão ali. Todo o Bom Retiro, praticamente, foi servido pelo cascalho. Onde foi tirada essas pedras era um local que poderia tranquilamente ser cultivado, poderia ser plantado. Em nenhum momento, seu Miguel Bertão criou qualquer obstáculo de entrar no meio da soja dele lá, que tinha que entrar pelo meio da soja dele, retirar a quantidade enorme das pedras. Eu vou tirar umas fotos e até vou trazer aí para que vossas excelências possam ver. Realmente foi um trabalho de parceria, que uma pessoa da comunidade e lá, na verdade, não sei se nós teríamos outros, que há uma dificuldade grande de cascalho lá, que se prontificou realmente em colaborar com aquela comunidade. E é bom que se frise que o Miguel Bertão mora na Renascença, tem uma propriedade lá, mas ele, se quisesse, poderia não ter cedido para toda a comunidade, poderia limitar a quantidade de retirada daquele cascalho, e não, realmente ele foi uma pessoa que colaborou, e sem a mão do Miguel Bertão, sem o apoio dele, não adiantava vereador, não adiantava prefeito, secretários, população do Bom Retiro, nós não teríamos aquele cascalho. Porque é impossível você fazer um cascalho e deslocar aí 10, 15, 20 quilômetros com um caminhão, e quando a gente sabe que não há condição, o município não tem essa condição financeira para fazer isso, e os próprios maquinários não aguentam também, então o gasto seria enorme. Então, por isso que eu apresentei isso, e não é nenhuma pretensão minha aqui, de forma alguma, até porque aí nós já tivemos outros agradecimentos através de instrumentos dessa casa aqui, em razões de ato das pessoas que fizeram o nosso município. Mas é realmente para agradecer ele e estimular essa parceria que você acabou de defender. E nós vamos ter que seguir esse caminho mesmo, porque é impossível, o município não tem condições de atender a todas as necessidades. Quando você falou no milho, que realmente chega o ponto e tem que fazer silagem, nós conversávamos na época, que algumas pessoas procuram a gente, procuram a administração ali, de que realmente o milho estava chovendo, mas o milho estava secando, né? E a máquina não podia fazer. Assim como não vai poder atender a todas as pessoas, o atendimento realmente foi extremamente superficial naquilo que foi possível. E assim mesmo, realmente acaba, resolve um problema aqui, mas gera talvez, às vezes, até um problema maior lá na frente. Então, esse ano tem que ser um ano de estudo, de trabalho, na busca realmente de uma solução que possa, de repente, estar se adequando melhor a todas as necessidades que o município de Pitanga tem. Fique à vontade, vereador. Obrigado, vereador Guinaldo. Eu quero dizer que não tinha chegado na minha mão aí da assinatura dessa moção de aplauso, mas quero dizer que eu vou assinar também. Um amigo seu, inclusive, né, vereador Carijó? Vou assinar, né? Também. Eu fui junto lá para nós arrumar esse cascalho, aquela pedreira lá na propriedade do senhor Miguel Bertão. E dizer que Vossa Excelência é testemunha disso, que eu alertei aqui já no ano passado, que a grande economia nosso interior, que segura o pequeno proprietário, é o leite. É verdade. Então é importante. A silagem é uma coisa importantíssima para o produtor. Às vezes a pessoa que não tem esse conhecimento profundo não sabe dar o valor que tem uma silagem para o pequeno produtor. Que é ali que vai ter a comida para as vacas, para se manter o plantel, porque o nosso inverno diminui o pasto. E precisa ser feito. Eu acho, sinceramente, elogio quando tem que ser elogiado. Acho que a Secretaria do Interior deu uma pifada nessa parte, devia ter viabilizado mais, fazer mais silos, porque veio de gente atrás para fazer silos, bastante, se queixando que não fizeram, não fizeram. E grande proprietário naquela região que tem, é o japonês, mas duvido que ele veio pedir para fazer silo, porque ele não mexe com isso. Ali é tudo pequena propriedade, aquela região lá, os Albertão, tem mais, mas são vários na família, então não tem ninguém, uma propriedade grande mesmo. Uhum. O município Itanga, hoje, grandes propriedades não tem mais, hoje está dividido entre as famílias, e o município é grande, mas a extensão de propriedade não são mais tão grande. Mas a economia de leite é importante, né, Vergonha? Sim, sim. Obrigado pela parte. Olha, a gente conversava com o Júnior sobre isso. Olha, o Júnior fez de tudo, o que foi possível com o maquinário, naquilo que realmente era possível, foi feito. Só não fez mais porque não foi possível. Ele gostaria de fazer, não tenho dúvida que gostaria. Nós gostaríamos que mais silo fosse feito, é óbvio que sim. Mas, na verdade, a gente sabe, não conseguiu resolver todos os problemas esse ano, não foram resolvidos os problemas nos anos que se passaram e nos vários mandatos que passaram, porque realmente é humanamente impossível se atender a todos. E tem coisas, às vezes, que a gente não concorda também. Olha, quando você faz um silo, a gente mesmo tem que tomar cuidado no zelar do silo. Então, eu acho que o silo, uma vez feito, a gente tem que fazer aquela manutenção. Nós conversávamos com várias pessoas ali no Bom Retiro, da necessidade de você, como morador daquela, ajudar a cuidar também das margens da estrada, tentar, de repente, não deixar entupir uma valeta, que você pode fazer, às vezes, fazer a limpeza de um silo, para que, de repente, no outro ano, nós não tenhamos que vir tirar uma máquina, às vezes, da feitura de um silo, para fazer a limpeza daquele silo. E muitas pessoas, realmente, procuraram para fazer a limpeza no silo. Eu acho que isso aí não tem condições. Fazer limpeza, me perdoa, mas não tem condições. Mas eu acho que nós temos certeza, né, Camilo? Que próximo ano nós teremos algo diferente aqui, possivelmente possa melhorar mais as condições do nosso pequeno agricultor. E eu gostaria de encerrar só para, sem fazer qualquer tipo de defesa aqui, eu acho que cada um fala por si, mas o que acontece com o Zampieri? Realmente o Zampieri ele é criticado muito, às vezes, pelo ímpeto, às vezes, dele, às vezes até por alguns pequenos excessos que ele comete na sua fala. Mas eu sempre costumo dizer, na verdade, que as pessoas que conhecem o Zampieri sabem, na verdade, que tudo isso tem um objetivo muito bem claro. O Zampieri não admite, de forma alguma, que algumas pessoas, na verdade, às vezes, por interesse que não seja o interesse da sociedade, acabem pecando com o município. E às vezes acaba, assim, extravasando, e às vezes até emitindo críticas que algumas pessoas consideram realmente, até de certo ponto, pesadas, mas que o objetivo é muito claro, realmente é alertar as pessoas que realmente o prefeito não está parado, que realmente esse prefeito realmente tem peito, esse prefeito não tem medo de encarar uma situação, não limita realmente a sua atitude ao poder maior de outra pessoa, e corre realmente atrás. E o que ele fez, pelo que me contaram aqui, foi realmente mostrar que antes da política, que antes desse interesse, tem o povo de Pitanga, tem as necessidades do povo de Pitanga, e que realmente essas pessoas que também representam Pitanga, podem sim e devem se dirigir ao município, se dirigir a todos os atos que acontecem aqui, trazendo benefícios para Pitanga, por vontade e desejo deles, independente da vontade do prefeito municipal nessa ou naquela obra, mas que realmente se empenhe como deputados que sequer representam o Pitanga, se formos ver na quantidade de votos, estão fazendo. E que o ciúme realmente não seja alvo aí de guerra política, e que a gente sabe que com isso quem perde é a população pitanguense. Então, esses cometimentos pelo prefeito são com um objetivo assim muito cristalino, que é realmente fazer com que essas pessoas despertem, com que o povo observe o que está acontecendo na Pitanga e possa realmente valorizar tudo aquilo que acontece. E a gente sabe também, o prefeito fala algumas coisas que talvez não agradem as pessoas, mas tem sempre a hombridade de falar, muitas vezes olhando na cara das pessoas quando elas estão presentes. Não fica fazendo futriquinha, armaçãozinha, joguinho, e daí chega na hora realmente não tem a coragem e a honradez de chegar e dizer para a pessoa, como de repente o Zampieri fala. Então, isso é muito claro, e eu, não que eu concorde talvez com alguns excessos, mas eu digo que nós temos um prefeito que trabalha, um prefeito guerreiro, um prefeito que realmente vai, ao término do seu mandato aqui, deixar uma história muito bonita. Vocês não tenham dúvida disso aqui. Vocês têm uma consciência e podem ter a certeza absoluta que Pitanga era uma e Pitanga será a outra quando do término desse mandato. Nós já observamos tranquilamente, e eu acho que todos têm uma visão perfeita do que já vem acontecendo com toda essa condição que assolou Pitanga nesse ano que passou. Mas nós vemos uma cidade mais limpa, uma cidade mais florida. Nós vemos realmente já a mão de quem quer trabalhar por Pitanga. Então não tenham dúvida. Absolutamente. Possivelmente nós escutaremos do prefeito Zampieri mais alguns excessos, mas eles todos com uma direção só, que é trabalhar para o Pitanga e mostrar serviço realmente. Como ele fala, não adianta passar por ali, sentar naquela cadeira, é muito bonito, é um status grande ser prefeito, é tudo isso. Mas o status maior realmente é ter a aprovação do povo e poder dizer, ó, deixei essa obra, me empenhei e realmente posso dizer que deixei ao povo de Pitanga uma melhor qualidade de vida. Então, eu acho que as pessoas políticas, principalmente, elas compreendem isso e eu acho que serve muito mais de alerta realmente para que elas continuem trabalhando, porque a gente sabe que algumas pessoas que foram criticadas representam Pitanga, trabalham por Pitanga, mas que de repente agora precisavam de uma injeção maior de ânimo para se empenhar um pouco mais. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Passamos para a ordem do dia. Votação única da moção do aplauso número 1/2009. Em discussão. Eu acho até, vereador, peço a palavra. Concedido. Acho até que nem há necessidade de a gente discutir mais, até porque eu já falei alguma coisa com relação a essa moção de aplauso. Mas dizer a todos os vereadores do porquê dessa moção de aplauso, tentando refletir, na verdade, a necessidade que nós temos realmente de firmar parcerias em todos os setores, e não só a nível municipal, mas a nível estadual, a nível federal. E a gente conhece histórias de países vizinhos, como é o caso do Chile, na verdade, se nós formos observar o trabalho que acontece no Chile, que é um país, se você colocar frente ao Brasil, eu diria sim que até é inexpressivo, mas que nós temos setores no Chile que são exemplos para o mundo, que é o caso da educação. E lá no Chile, começou tudo com as parcerias do setor privado, de escolas privadas, com o poder público, e a educação no Chile é o que é hoje. E o interior, a cidade hoje, principalmente, vamos falar de Pitanga, que precisa muito disso. Eu sei que tem, no município de Pitanga, muitas pessoas que se realmente alertarem para essa questão e que realmente se unirem com o povo, com a administração pública, e o prefeito está aberto, e a Câmara de Vereadores, tenho certeza que está aberto para discutir isso aqui. Nós teremos aqui, sem dúvida, uma forma somatória de trabalho muito mais relevante, com uma grandiosidade maior, porque a gente sabe que é impossível a administração pública atender a todas as necessidades do povo de Pitanga. E essa moção de aplauso, ela vem mais no sentido de agradecer ao senhor Miguel Bertão, realmente pela disponibilidade, não das pedras que foram tiradas de lá, mas principalmente da intenção dele, realmente de poder colaborar com o povo daquela comunidade, colaborar com a administração pública e colaborar com todo o município de Pitanga, porque essa obra dele não vai beneficiar só o Bom Retiro, não. Vai beneficiar todos, porque de lá sai o leite, de lá saem os grãos, de lá saem nossos estudantes também, e isso reflete em todo o município, então. Então, exemplos como do Miguel Bertão, tenho certeza que nós teremos ao longo desse mandato muito mais, e gostaria muito aqui que nós pudéssemos aqui, estarmos aqui, aprovando outras moções de aplauso por fatos semelhantes a este. Então, eu peço a todos os vereadores, realmente, que aprovem, que votem esse pedido de moção, que eu e os demais vereadores que assinaram aqui, que eu não fiz a leitura ali, tenho certeza e gostaria que realmente todos os vereadores assinassem a moção de aplauso, porque ela não é do Aguinaldo, não é do Jurceu, não é do Aritana, não é do prefeito Zampier, não. Ela é de toda essa casa. E tudo que sai daqui, que é aprovado, não é aprovado por um vereador ou outro, não. É só aprovado pelos 9 vereadores. Então, se há mérito, o mérito é do Miguel Bertão, o mérito é do povo do Bom Retiro, o mérito é da administração, que se propôs também a disponibilizar seu equipamento, e o mérito é dessa casa, que realmente reconhece o trabalho de todos. Peço a palavra. É claro que sou a favor, voto a favor. E digo mais, eu acho que quando nós tivemos no passado, por diversas vezes, pessoas como Miguel Bertão, que cedeu o cascalho com a mesma intenção que ele, mas não foram tão contribuídos ou até com esse benefício do cascalho. E as pessoas foram ficando um pouco meio sem aquela, será que vai conseguir, será que eu vou conseguir para mim também? E chegaram várias vezes até comentar que eu posso até ceder o cascalho, mas eu quero a minha estrada primeiro. Porque como diversas vezes, por, sei lá, por má vontade de algum ou de outro, as pessoas ficaram. Então eu acho que, torço até, que mais Miguel Bertrão da vida façam isso. Mais pessoas façam no nosso município. Agora o meu medo, vereador, quem terá essa iniciativa nessas outras regiões? O senhor teve essa iniciativa, o senhor fez, parabéns mais uma vez, pela vontade, pela parceria com essa região. Agora, muitas outras regiões, pessoas chegaram a cobrar cascalho. Muitas pessoas cobraram, porque desacreditaram na parte pública. Alguns tiveram que pagar. E nós sabemos, não muito longe, não muito recente, muitas pessoas fizeram com que virasse um comércio o cascalho. Mas eu acredito que agora, com essa iniciativa, com esse ato de mostrar que a região realmente precisa, e não só lá no Bom Retiro, mas as outras regiões também. Como eu falei agora há pouco, aqui na Estrada da Barra Bonita, pessoas estiveram aqui no Ministério Público para fazer denúncias. Acho que seria, mas chega a um ponto que não tem como, a pessoa não tem como. Hoje mesmo o Almirzinho estava aqui desesperado, pedindo pelo amor de Deus que fossem fazer um serviço para ele. Conversou com o Júnior, o Júnior vai atender, até eu juntamente com o vereador Edilson Vaz, tivemos junto na hora que ele veio, estávamos junto quando ele chegou, a preocupação dele que precisa realmente, é claro que ele não veio aqui para criticar nem nada, ele disse o Júnior vai atender ele quinta-feira, porque a situação dele é complicada. Então eu quero mais uma vez parabenizar, vou assinar também essa moção, mas acredito, peço que mais regiões venham a acontecer isso, não só um tapa-buraco, mas sim um trabalho muito bem feito como foi feito esse. Essa palavra, não, senhor presidente. Eu acho que você tem razão, Meco. Acho que a gente, eu falei aqui, nós temos que agradecer a todas as pessoas. Agora eu não vou ficar criticando, de repente, a administração passada, porque daí eu tenho que criticar eu mesmo, tenho que criticar você, tenho que criticar o vereador Carijó, que esteve aqui. Eu acho que as iniciativas tiveram. Nós temos aqui também o caso do Cantu, que o pessoal fez a limpeza, que estamos esperando, inclusive, chamar eles aqui, senhor presidente, que ano passado nós aprovamos, né? Mas eu acho que a iniciativa pode partir de nós. Eu fiz o do Bom Retiro, amanhã se fizer lá na outra comunidade, Vossa Excelência pode fazer o pedido, o Carijó da mesma forma pode fazer o pedido. E hoje foi o Bom Retiro, amanhã pode ser a Barra Bonita, pode ser São João da Colina. E não há necessidade que realmente eu faça, pode qualquer vereador fazer o pedido. Então, de repente, nós falhamos também no ano passado no não fazer esse tipo de pedido. E a gente, na verdade, se pudesse agora corrigir esses erros, nós teríamos que fazer. Eu fiz alguns pedidos. Eu não lembro agora se houveram outros aqui ou não por parte dos outros vereadores, mas realmente se a gente falhou, a gente tem que reconhecer isso com relação às outras pessoas, mas vamos procurar melhorar então e de repente não deixar que passe despercebido esses atos aqui de bondade dessas pessoas para o município de Tanga. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. A questão de cascalho, não adianta nós ficar aqui falando muito nessa questão, porque tem gente que cobra cascalho para ceder ele só, ele cobra o cascalho, sempre foi assim, e teve os que doaram o cascalho. E na missão passada foi feito muito cascalho, muitos quilômetros de cascalho, e muita gente doou cascalho. E teve os que cobraram também. O Rio Quieto foi feito bastante cascalho, na Cinturada foi feito cascalho, na Vila Nova foi feito cascalho, no Rio foi feito cascalho. Foi bastante cascalho. E uns cobram, outros não cobram. Então a gente tem que estar aqui fazendo os que. Às vezes até eu entendo, aquele cidadão tem uma pequena propriedade, tem uma mina de cascalho, judia lá aquela área, lá que ele cobra alguma coisa. Agora, isso é uma questão de cada um. Eu sou a favor, vou assinar a moção, vota a favor. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos por uma única vez para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Senhor presidente, eu quero, até eu esqueci de colocar, tinha anotado até, queria fazer um comentário com relação ao Mocentro. Eu acho que essa é uma entidade realmente importante no município de Tanca, na região central do Paraná, mas eu vejo realmente essa Mocentro do jeito que caminha, do jeito que caminhou nesse último ano aqui, algo assim quase que inútil. A gente não vê realmente um trabalho diferenciado, não vê algo de novo pela Mocentro. Me desculpe o presidente que passou, acho que deveria até fazer uma prestação de conta para o povo da região central do Paraná do que realmente aconteceu na Mocentro. E tem sido realmente uma briga do prefeito Zampiar com relação ao Mocentro, porque ela foi criada com uma finalidade muito maior do que vem acontecendo nos atos dos últimos presidentes que têm passado. Infelizmente, a gente vê essa briga na eleição da Mocentro, mas a gente não vê o trabalho desses presidentes que estão passando. Eu não sei o que aconteceu nesse último mandato. Algum vereador sabe de algo significante que essa última direção da Almocentro fez? Não vi absolutamente nada. Nada. E talvez esse ímpeto, essa vontade do prefeito Zampier da Almocentro, até porque ele foi um dos idealizadores da criação da Almocentro, realmente tem a sua razão de ser. Porque realmente se for para ficar da forma que a Almocentro vem sendo, simplesmente fazer uma outra reuniãozinha lá, para tomar um cafezinho, como vem acontecendo, e aconteceu nesse último ano, realmente não tem muito significado. E a Almocentro não pode realmente ser tratada dessa forma. Que me desculpe, na verdade, aquelas pessoas que de repente se sentiram magoadas com algumas palavras do prefeito Zampier, mas realmente elas sabem, no fundo, do porquê realmente dessa ânsia dele de realmente fazer com que a Almocentro realmente trabalhe dentro daquilo que realmente é o objetivo da Almocentro e para o qual ela foi criada. É uma pena realmente que essa Almocentro não venha contribuindo de forma efetiva, na verdade, com o desenvolvimento da região central do Paraná. Mas, no fundo, querem estar lá ocupando o mandato dessas pessoas que realmente não trabalham realmente pela região central do Paraná. Eu sei que realmente algumas pessoas ficarão bravas, algumas pessoas irão me criticar, mas eu convido elas que venham aqui na Câmara de Vereadores, se for o caso, fazer a prestação de conta do que fizeram pela Almocentro. Mas coisas significativas, realmente. Não venham aqui com balela, com conversa, tentar enganar os vereadores aqui, ou, de repente, aqueles prefeitos, aquelas pessoas que realmente têm na Almocentro realmente uma associação aqui que deve levar a toda a região central do Paraná um desenvolvimento, seja melhoria de condições de vida da população pitanguense. Então, talvez seja uma das maiores razões porque realmente o Zampier tem sido um lutador por essa Almocentro e que, infelizmente, realmente eu acho que alguns prefeitos têm receio que ele entre lá dentro e que realmente possa fazer o trabalho que a Almocentro necessita. Peço a palavra. Concedido, senhor. Foi falado as questões dos cascalhos. Eu quero dizer que na comunidade Quarteirão Aparecida tem uma cascalheira que já está liberada pelo IAP, o proprietário já deixou desde o ano passado à disposição do município, e nós já enviamos ofício e estamos aguardando agora que, de repente, a próxima comunidade a ser atendida no cascalho, né, vereador Gerceu? Vereador Fabrício. Seja a comunidade Quarteirão Aparecida, porque o cascalho está praticamente a 100 metros da estrada principal. Muito obrigado. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu acho que, é claro que nós sabemos quando foi qual o prefeito Zampier até foi o que proporcionou a Almocentro no nosso município, fundou a Almocentro em nosso município, o qual a região central hoje é conhecida pela Almocentro. Agora, eu não acredito que a atitude do presidente Valentim foi tão inútil. Eu acho que existe um grupo, existe vários prefeitos que fazem parte desta administração, não é um só. E quando nós vemos o prefeito Zampier usar as palavras, atitudes que usou naquela reunião, sinceridade, eu acho que não vai mudar muita coisa. Eu acho que a humildade, ela tem que prevalecer. Eu acho que ferro e fogo, palavras grosseiras, atitudes grosseiras, não leva a nada. Não é dessa maneira que nós vamos conseguir as coisas. Senão, daqui uns dias, nós vamos ter que voltar a ficar tudo armado, até com pau, pelo menos, pedra, para mastigar as palavras. O senhor não estava na reunião para escutar o que foi dito. Então, eu acredito que nós temos que ter um pouquinho mais de humildade para obter as coisas. Eu acho que respeito, isso é uma coisa que todo mundo tem e todo mundo quer. Nós precisamos de respeito e dar respeito primeiramente. Eu acho que esse grupo da Almocentro é fácil, nós podemos pedir. Nós podemos pedir para o presidente Valentim para que ele até esclareça. Agora, se nós participarmos, se nós formos lá procurar, acredito que foram feitas várias coisas que correram atrás até, é difícil como algumas pessoas, alguns vereadores têm uma certa dificuldade. Mas eu imagino que com humildade nós vamos longe. Obrigado, desculpa, alguma coisa. 3 minutos. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.